59, decola 35, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4959. 1459, contato radar na decolagem, a saída coral. Sobe, mantém o nível de voo 140, vigilância radar. 140 no perfil da Coral, o 24, o 4959. Azul 5001, chama Centro Recife, frequência 13325, alterna 251. 13325, 351, uma boa noite, 1251, qual é então? Boa noite. Salvador, boa noite, eu vou no 8, ele é 8, mas 190 na frente de mais. 2 horas, 7 minutos, sobre ela, Salvador. Parte da direita ainda, pouco espera 2295, ajuste no 095, chanema 224. Direita, pouco espera 2295. Solo Salvador, gol 1-2. Gol no 1-3-4, centro da informação Delta. Gol 1-3-4, Maceió aprovado, nível de voo 350, via Persolo 1-7. Subida Puca, transição Aracaju. Curva à esquerda após a decolagem. O código é 5156 e o controle 1208. Autorizado nível 350 para Aracaju, subo para Maceió, Perdilu no 5, saída Puca, transmissão Aracaju, curva esquerda, transponder 5156, controle no 208, 1134. 1134, confirmando apenas o destino e a rota, o destino é Maceió e a rota Perdilu 17. Maceió pela Perdilu 17. Agora sim, correto, chama para posicionamento no 1134. Boa noite, gol 1868, eu vou estar aqui. Salvador, muito boa noite, azul 4107, transformação Delta. O 4107, ação de identificação, deve se manter o nível de voo 060, chega da malha. Voo 060 na malha, azul 4107. 24, decolagem 45, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 120, decimal 8, grato, boa noite, 6224. Controle Palestra. Controle Salvador, muito boa noite, Oxiné, 6224. Senador 24, contato radar, saída Conde, sobe o nível de voo 190, vigilante. 90, grato, 6224. Bono 868, desce a 2 mil pés, ajuste no 095. 2 mil, comecinho de Bono 868. Controle Oxenar 6224. Sossiga. Precisa nível final 170. Abrimos nível 70, 6224. 170 autorizado, grato 6224. Controle Salvador, boa noite. Passaria 2224. Transfere 1970, tá bom, ETAP. 4224, identifique, pro ETAP, chama ideal de descida. Camarada ideal, 2224. Voo 098, identifique, desça para nível de voo 070 na proa de mar. 070 mar, Salvador, boa noite, Rio 5972, sente informação Delta. 5972, pronto, cópia? Afirmo, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo é o 340. E a rota, aguarde instruções para a rota, o Rio 5972. Ciente, nós escuta, 5972. Azul 4107, desce a 3.000 pés, ajuste no 095. 3.015, 4107. Agora sim, pronto, cópia. Pronto, cópia. Galeão aprovado, nível de voo 340, rota direto Irume, aperto novembro 857, e após a posição Mouso. Primeira curva à direita após a decolagem, na subida da El, Leda, Irume. Primeira curva à direita. Código 5146 e o controle no 208. Autorizado Galeão, 340, decola pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, pós prossegue na November 857, após Bolso, transponder 5146, controle de saída 120, decimal 8, Rio 5972. Correto para posicionamento 5972. Sim, 5972. A 3224, vento radar sequenciamento, voo e comprou a 070 para o localizador. 070 para o lote, 2224. Zero sem identificação. Autorizada a chegada Mari, desse mantém o nível de voo 080. Chegada Mari, desce para o Azul 4959, mantém o nível de voo no 60. Esse radar encerrado, eu chamei o controle dela. Frequência 1201. 1201, obrigado, boa noite. Estabilizou o voo no 868. 1868, compete final, chame torre, no 895. Torre 18. 95. 95, obrigado. Controle Azul 4107, está autorizado o XA. O 4107 autorizado, aproximação final. Aí, repassar estabilizado, 4107. Autorizado pistão no zero, vento no 80 graus 11, não se atento à pista úmida. Vento autorizado pouso no zero, voo no 868. Falei do 224, desce para 3.000 pés, ajuste no zero, no 5. 3.015, 2224. 1098, desce, mantém o 050. 050, 098. Rio 5972. Realizou 4107 azul. 4107, complete a aproximação final, chame Tui. Frequência 118 decimal 95. 95, boa noite. Salvador, boa noite, 4107 da azul, no XR. Bruno 07, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 07. Prisão 52, a sua identificação, desse matinho 070 na chegada marítima. 070, chegada marítima. 868, solo 55, libera direito, solo no 2 do no 1. 2 do 1, 868. De noite, meu hoje, táxi de Alfa, é a confiança da Juliette na ingresso. Alfa, Juliette, 4, 7. 2000 pés, voa com proa. Mantém a proa 70, se intercepta final e ele é sex ray. 2000, mantém a proa até interceptar, 2, 2, 4. Canem 6224, mantém nível de voo no 70, serviço radar encerrado. Chame o controle de Aracaju, frequência 120, decimal 3. 120, Bruno 098, desce a 3000 pés, ajuste no 095. Vetor radar sequenciamento, faça a curva esquerda, voe proa 030. Seu limite é o localizador em caso de falha de comunicação. Esquerda 030, 3000 pés, para localizador. 098. 3000 pés. 3000 pés. É, o 3600 mantém o 060 na descida. Mantém está também, a 3600. Isso, mantém está também. Ah, joia, obrigado, valeu. 6600, mantém o 050. 050, 3600. Bruno 07, solo 59, libera direita, solo no 2 do 9. Direita, solo 2 do 9, 4, 107, boa. Alô, azul 4, 101, 407. 4107, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3, no parte 3, fica atento ao sinalizador. Poderia repetir? Alfa Kilo, pátio 3, no pátio 3, fique atento aos sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, e lá, vai ficar atento, 407. Solo Salvador, Rio 5972, pronto para o táxi, 3 a bordo, 3 e 15 de autonomia, alterna Guarulhos. Rio 5972, observe o término do parqueamento do Boeing da Gol, após o mesmo. Ingresse parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, o ajuste 10015, Rio 5972. Após a passagem da aeronave e parqueamento da Gol, parte principal Índia, ponto de espera pista 10118, decimal 95, 10015, ajuste o Rio 5972. Afirmo. Obrigado. localizador, 2224. 224, consegue sinal, não me escuta. Só escuta. Gol 098, direita 050, autorizado a sinal da pista no zero. Direita 050, autorizado a sinal no 009. 3152 da ação, desce a 4 mil pés, ajuste no 095, está dívida de restrição, é na posição de etapa. 4 mil pés, 095, ajuste. 095. Carreiro 2224, complete aproximação final, chame Turri, frequência 118 decimal 95. 1895, ó. Um 3600, após a posição ITAP, você vai manter a presente proa sob o vetor radar, seu limite ao localizador. Após o ETAP, mantenha a proa, limite a localizadora, está 3600, descendo 3 mil pés. Desça 2 mil pés, 3600. 2 mil pés, 3600. Pois, Salvador, boa noite, Rio 5972, próximo ponto de espera, pista 10. Rio 5972, condições de decolagem imediata? Afirmo. Autorizado a alinhar e decolar sem parada, vento noite 0 graus, só ouvindo. Autorizado a alinhar e decolar, Rio 5972, pistão 0. Com 098, complete a aproximação final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 895, 098. Salvador, boa noite, gol no 098, estabilizado em LR. Ponte na aproximação, número 2 para pouso no 098. Ciência, 098. Passagem externa, baixar travado, passaredo 2224. Eu acho que está livre, passaredo. Nada. Autorizado, pistão no zero, vento noite 0 grau, 10 nós. Eu reposto, 2224. Q5972 decola ao 05, controle no 208. 208, obrigado, 5972 da Rio. Número 52, a tanda é essa, 2 mil pés. 2 mil pés, 3152. 3600 no localizador, complete a aproximação final, chame torre. Frequência 118.95. 18.95, 3600 vai chamar. Salvador, boa noite, 5972 da Rio, da El Leda. 5972, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 340, autorizado a voar a posição Leda, vigilância. 340, direto Leda, Rio 5972. 3152, datão autorizada, aproximação final e LS X-Ray. Afirmativo, 3152, está ciente, autorizado. LS 212, Skunk Ident, and the clear descent flight level 050, Mari arrival. Passarei 2224, solo 06, libera a direita, solo 211, agilize na medida do possível. 211, tá liberando já, 2224. 1098, vento no 90 graus, 109, pouso autorizado. Levei pouso no 0098. Passarei 2224, táxi autorizado Alfa Kilo Pad 3, no Pad 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo Pad 3, vai ficar atento, 2224. Solo 098, solo 07, libera a direita, solo no 211. Direita e 211, com 098. Meia 00, continue a aproximação, ou reposta iniciando na BEA, iniciando a remetida na BEA. Aí reportar 3600, continua. 3600, agora sim, pista livre, pouso autorizado, vento no 80 graus, 119. Livre pouso, zona 0, 3600. Pouso Juliette, 098. No 52, complete a aproximação final. Chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895 vai chamar, bom dia. Sim. Zero, solo ao 09, libera a direita, solo no 211. 211, chama a liberada 3600. Solo, tá 3600, livrou. 3600, observe o voo da Gol após ingresso via Alfa, chame antes da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, tá 3600. Um nono 34 na escuta? Gol 1134 na escuta do solo Salvador? Gol 1134 solo Salvador? 152 na escuta da torre? Afirmativo, sinal visual baixa de checado. Ponto autorizado, pistão 10, vento 190 graus, 99. Livre posto. Tá, é a 02 do pátio principal enquanto este é ocupado. Gente, vamos ter a posição 09. É, solo gol 1134. Gol 1134, siga. É, chamou o solo? É, gol 1134, solo, desculpe. Afirmo, o senhor teria uma previsão de pushback? É, infelizmente não temos, é, caiu o sistema aqui nos, é, passar a navegação e por enquanto não temos ainda. Sim, vou ver se eu coordeno um novo portão aqui para o companheiro que estaria aguardando a liberação do seu portão. Gente, obrigado, não tem problema. Obrigado. Obrigado, pessoal, é o gol 1098. Aguarde só um minutinho, 098, reposicionamento no pátio. Perfeito, aguardando. Boa noite, aeroportal 0201, position 11 in, with information Delta, ATC clearance to Lisboa. Portugal 020, that's my name, for ETKs. Stand by, aeroportal 020. Sim, libera direita, solo no 211. Ao livrar 211, 3132. Salvador, 3152 em branco. 3152 via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3152. Salvador, Salvador, Gostui. Vou pedir a whisky. Finalidade, pode ser. 134 ao solo voltando? Prossiga. O senhor já teria uma posição do pushback? Que a esfera está nos questionando. Ainda não, a gente está sem documentação aqui, saiu do sistema. Bono 098, ingresso Juliette, portão 07. Juliette 07, 098, obrigado. Então 3600, observe o gol à frente após Juliette, portão 03. Após o gol, portão Juliette para o portão 03, 3600. Então 3152, observe os dois tráfegos à frente, a sua posição é remota 12 do pátio principal. Gente, após os dois tráfegos, reprossegue para 12, tá? 3152. Então 020, I'm ready to copy. Enfermeira oficial, 020. Air to Lisboa, flight level 370 via Upper West 50 after performing planned route. Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar departure, G-Loop transition, Delta India Lima uniform Bravo, G-Loop transition. After departure, left turn. Call code is 5166. And Salvador departure control 120.8. Sou Embraer, oficial 020, experto Lisboa. Flight level 370 via Upper Whiskey 50. Departure is Momo. And the transition D-Loop. After departure, left turn. Squawk 5166. And departure frequency 120.8. Air oficial 020. With the back correct, come from pushback and startup. Oh, yeah. Solo Gol 1134, posição 2, solicita pushback acionamento. Autorizado, senhor, para iniciar aqui, 1134. Autorizado, senhor, para taxi Gol 1134. boa noite, é o passageiro 2228 com a informação ECO. Passaredo 2228, procurar qualquer conquista? Afirmativo, prossiga. Autorizado conquista, o nível de voo é o 180, a rota direto Elefa, direto ao Pó e após direto Vitória da Conquista. A subida será Arbor, após Arbor Elefa, primeira curva à direita, código 5163 e o controle em 120.8. Estamos autorizados no 80 para conquista via Elefa, pilar e conquista. Saímos Arbor, curva direita, Elefa. 5163 no transponder, 1208, full controle, passarela 2228. Está correto, passarela, chama para posicionamento. Tá correto. Complete approach, contact now tower 11895. 11895, Missionary 6212, excuse me. 127, 13, completa via chegada e desce para 2010, 1015, autorizado o evento. Complete via 172, clear area 2703. 2703. Roger, report runway 5. Can you confirm the wind again, portion 6212, please? 1134, taxa autorizada à direita via índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015. 1095, direita, esquerda, ponto de espera, 218, decimal 95, obrigado, boa noite. 212? The wings again for 6212. 180 degrees, 9 knots, 09 knots. Thank you. Missionary 6212, we have the runway sight. Roger, clear to land runway 10, wind 180 degrees on 0 knots, 6212. Can we clear to land 10, Missionary 6212? No 34 na escuta da torre? Bom, no 34 na escuta da torre? Prossiga. Poderia confirmar as informações de P.O. Belto no meio alternativo? Só um minutinho. Change. No livro em Portugal, 020 position, 11 request, push it back. Clear, report for our taxi. Clear for push it start, calling for taxi, Portugal 020. Aqui, o POB é de 69 a bordo, 2 horas e 13, alterna Natal. Tente no 134, informe quando estiver totalmente pronto para decolagem. Ok, estamos prontos. Virou algum tráfego na curtíssima? Afirmo. Falta passagem do tráfego ali, mantém o 134. Faz passagem do tráfego na final ali, mantém pista 10, gol 1134. Sky 6212, underground at 25, leaving next to edge, contact ground 121, decimal 1. 1211, Oceania 6212, good evening. Number the ground, very good evening to you, Oceania 6212, we just cleared the runway on taxi. 6212, clear taxi, Alpha Kilo 2813. On the 813, attention to the marshal. The probable position is for Romeo. Okay, Alpha Kilo, and then looking to the marshal, we're going to expect more or less position 4. Chennai 6212. Livre decolagem, pistão no 0, vento no 90 graus, 99. Livre decolagem, gol 934. Esperado 1908, desce para 2000, país autorizado ele. 2010, ajuste 1015, 0 no 5. Voo 1134, decola aos 27, controle no 208. 208, obrigado, boa noite, voo 1134. Controle Salvador, boa noite, voo 1134, cruza 1400 pés para o 350 na subida Puca. O 34 via saída Puca, sobe 350. 350 na Puca, voo 1134. The local manager is 02713. The 713, complete approach, contact tower 1895. 1895, bye bye. Salvador Tower, good evening, Azul 2713. Azul 2713, continue approach, report one way inside. Welcome. Delivery, 0-2-0, request back. 4-0-2-0, clear taxi via 811 India. on holding point 1310, contact tower 118.95, altimeter setting 1015, Portugal 020. Copy, Kennedy 1015, clear my AEG, calling point runway 10, and then change to tower 118.95, now 020. Obrigado, Bosman. Mensagem azul, 713. 713, clear to land runway 10, wind 190 degrees 90 knots. Clear to land. O 34, autorizando o VAR Maceió. Autorizando Maceió, 9-34.